cama e a praia, ali mesmo ao pé de lagos. Vou fazer-te uma cantiga da melhor que sei e faço. De Monte Gordo vieram alguns por seu próprio pé. Um chegou de bicicleta, outro foi de marcha ré. Quando os teus olhos tropeçam no voo de uma gaivota, em vez de peixe vê peças de ouro caindo na lota. Quem aqui vier morar não traga mesa nem cama, com sete palmos de terra se constrói uma cabana. Trabalhas todo o ano na lata, deixam-te mudo. Chupam-te até ao tutano, levam-te o couro cabeludo. Quem dera que a gente tenha de Agostinha valentia para alimentar a senha de esganar a burguesia. Adeus, disse a Monte Gordo, nada aprende ao mal passado, mas nada aprende ao presente se só ele é o enganado. Mil horas contadas laboraram a preceito, até que veio o primeiro documento autenticado. Eram mulheres e crianças, cada um com seu tijolo. Isto aqui era uma orquestra, quem diz o contrário é tolo. E se a má língua não cessa, eu daqui vivo não saia, pois nada apaga a nobreza dos índios da meia praia. Foi sempre a tua figura, tubarão de mil aparas. Deixas tudo à dependura quando na presa reparas. Das eleições acabadas, do resultado previsto, sei o que tendes visto, muitas obras embargadas. Mas não por vontade própria, porque a luta continua, pois é dele a sua história e o povo saiu à rua. Mandadores de alta finança fazem tudo andar para trás, dizem que o mundo só anda tendo à frente um capataz. Mulheres e crianças, cada um com seu tijolo. Isto aqui era uma orquestra, quem diz o contrário é tolo. E toca de papelada no vai-vem dos ministérios, mas onde fugir aos berros, ainda a banda vai na estrada.